Essa tá no CD do Caiozinho, repertório novo, vai, vai. Botou o sax, meteu o teclado, meteu as backs, jogou no baixo, Luizinho no violão. Virou o repertório novo do Caiozinho, meu filho. É repertório novo, vai. Tem o Santana Produções instaurada. Pra falar de arrependimento, pra você só lamento. Agora, chorando no santo dia, com saudade da família. Eu vou falar tudo na frente do e que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver que a traidora foi você. E te inalvar, a culpa é toda sua. De novo, meu filho. Vai. O nome dele é Gaveta, um estouradinho, vai. Alô, galeguinho, Charlie, que é no top. Vai, meu filho. Eu vou falar tudo na frente do juiz. E que separação eu nunca quis. Eu vou contar, você vai ver. Procura.